Se ela me chamar, eu vou. Vou com ela até o final, vou até Guiné-Bissau. Se ela me chamar, eu vou. Corro pela marginal e avanço no sinal. Se ela me chamar, eu vou. Vou com ela até o final, vou até Guiné-Bissau. Se ela me chamar, eu vou. Corro pela marginal e avanço no sinal. Vermelho lingerie, perfume à la chérie. Vivo a arte da poesia e ela arte de seduzir. Olho no olho, sorri, meu bem, eis-me aqui. Contemplar a lua cheia, espumante, frenesi. Me gusta cabelo crespo, me gusta cabelo crespo, aê. Me gusta cabelo crespo, me gusta cabelo crespo, aê. Se ela me chamar, eu vou. Com ela até o final, vou até Guiné-Bissau. Se ela me chamar, eu vou. Corro pela marginal e avanço no sinal. Se ela me chamar, eu vou. Vou com ela até o final, vou até Guiné-Bissau. Se ela me chamar, eu vou. Corro pela marginal e avanço o sinal. Prossegue, não tem bad boy. Tem umas que te afunda e tem outras que constrói. Te empina como pipa, sobe feito um avião. Te puxa na coleira e te amarra no chão. Mas não, escolha pela capa do disco. Escute, sinta a bela canção. Ou foda-se e corre o risco, aê. Acorde e dê pause no botão. Se ela me chamar, eu vou. Com ela até o final, vou até Guiné-Bissau. Se ela me chamar, eu vou. Corro pela marginal e avanço no sinal. Se ela me chamar, eu vou. Vou com ela até o final, vou até Guiné-Bissau. Se ela me chamar, eu vou. Corro pela marginal e avanço no sinal. Gravidade zero, já disse que quero. Não me limito ao verde nem ao amarelo. Cabelo crespo, espada de Grayskull ou olho de Tandera. Ah, tem visão além do alcance. Uns chamam de pão, outros chamam de balança. Eu chamo de lados, aperto os laços. Amor não é único, é vasto. Planto na terra, planto de vaso em vaso. Coração fundo e não raso. Desejo merda na língua do teatro. 2000 alguma coisa dentro de uma bolha, observo. Não nasci pra ser servo, mas sirvo bem a todos. Se ela me chamar, eu vou. Se ela me chamar, eu vou. Se ela me chamar, eu vou. Se ela me chamar, eu vou. Corro pela marginal e avanço no sinal. Seis e meia.